esquecer jamais. E o coro da gargalhada, no instante toda abafada. E uma canção assim pode ser o céu, pode ser o ar, pode ser tudo o que você quiser. Do mal e um olho então fulminado de um beijo embriagado, e que agora vai fazer parte do que ao redimir os desejos faz não se esquecer jamais dos olhos mecanizados. E o pode ser o véu, pode se calar, mas não cala se você manda. Eu agora vou pedir pra você não revelar o meu medo, mas minha vontade de cantar. Os olhos tão mecanizados, ah, dos corações apertados.